encontrei o meu grande amor. Agora eu sei que acertei em cheio o amor e não vou te perder. Nunca, nunca não. Você é a metade do meu coração. Quanto tempo te esperei, amor? Que bom você chegou pra me fazer feliz. Você me completa quando sorri pra mim. Algo reluz aqui no meu coração. Já sei que é meu amor. Oh baby, ai, sei que vou te amar enquanto eu respirar. Só quero seu amor e quero te dar todo o meu também. Você foi feito pra mim e eu fui feita pra você. Te amo e pra sempre te amarei. Agora eu sei que acertei em cheio o amor e não vou te perder. Nunca, nunca não. Você é a metade do meu coração. Quanto tempo te esperei, amor? Que bom você chegou pra me fazer feliz. Você me completa quando sorri pra mim. Algo reluz aqui no meu coração. Já sei que é meu amor. Oh baby, ah, sei que vou te amar enquanto eu respirar. Só quero seu amor e quero te dar todo meu também. Você foi feito pra mim e eu fui feita pra mim.